quero apresentar o Cristo vivo que logo voltará. Mas eu estava em trevas, na escuridão, saciando os meus desejos no mundão, porque o inimigo cegava o meu entendimento e ele me arrastava a todo momento para o caminho que não leva ao Pai, para o caminho difícil de voltar atrás, para o caminho que não leva ao Pai, para outro caminho. Quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei de estar em tua presença. Quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei de estar em tua presença. Quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei de estar em tua presença. Quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei de estar em tua presença. E quando a tribulação caiu na minha vida, clamei por Jesus, me mostra uma saída. E ele com a mão forte me tirou do lamaçal, me afastando da influência do mal. E quando a tribulação caiu na minha vida, clamei por Jesus, me mostra uma saída. E ele com a mão forte me tirou do lamaçal, me afastando da influência do mal. E hoje renascido, restaurado e renovado, vivo para não mais viver em pecado. E hoje renascido, restaurado e renovado, obrigado ao Pai. Quantas vezes me neguei, neguei.